Atenção, rede! Em 3 segundos, começa o programa de maior sucesso no rádio. No ar, programa Carlos Pitt. Transmissão em rede para mais de 100 emissoras. Música, lançamentos, bastidores e notícias do mundo artístico. Presença dos melhores artistas da música sertaneja do Brasil. Com entrevistas exclusivas que você só ouve aqui. Opa, Brasil! Alô, Portugal! Alô, Paraguai! Alô, mundão! Beleza, gente? Tô chegando pra toda a nossa rede para mais de 115 emissoras agora na sua rádio, no seu daio, aqui, ó, pra você bem pertinho, o programa Carlos Pitt. Como vai, beleza? Tudo tranquilo? Então tá bom, na próxima hora eu aqui, você aí, juntos no programa Carlos Pitt com muita música sertaneja. Tem bate-papo, tem entrevista exclusiva com os melhores artistas da música sertaneja, tem a Carla Ribeiro com os lançamentos da semana, tem a Miroca com as novidades do mundo artístico. Quer mais? Fica aqui, fica comigo numa boa. Lembrando que você pode me acompanhar na internet, no meu site carlospitt.com, no meu blog carlospitt.blogspot.com. Onde mais? No Twitter, arroba Carlos Pitt, Instagram, Carlos Pitt Oficial, no Facebook, olha só, no YouTube, procura lá, Carlos Pitt, programa Carlos Pitt, que vai ser bom demais. Bom, essa semana estamos comemorando o Dia dos Pais aqui no Brasil, né? E para todos os papais, em especial ao meu pai, tem nome de anjo, né? Senhor Gabriel, oh, meu paizão Gabriel, quanta saudade, né? Já que eu estou em São Paulo, ele está lá no Paraná, e meu abraço bem especial, e tudo que eu agradecer ainda é pouco, né? Principalmente por estar aqui, nesse momento, vivo e agradecendo por tudo, né? Por essa vida maravilhosa que eu tenho, por esse dom, né? E por todos os momentos que já passei, enfim. Obrigado, paizão. Então, pro meu paizão Gabriel, pra todos os papais nesse mundão que estão ligados com a gente, eu vou trazer essa música aqui, lançada essa semana, inclusive, pelos meus amigos Henrique e Gabriel, que já estiveram aqui no programa, e eles fizeram homenagem aos pais, a todos os papais, seja Gabriel, José ou João. De coração, um forte abraço, parabéns a todos os pais, com Zé Henrique e Gabriel, começando o programa Carlos Pitt. Alô Brasil, alô Portugal, aqui quem está falando é o Zé Henrique. Ô gente, aqui o Gabriel, nós também estamos ligados com vocês aqui, com o nosso amigo Carlos Pitt, valeu? João é o seu nome, um homem forte e verdadeiro. De 10 filhos é o primeiro. João, João, João. Geração de um povo simples, assim me amou, me ensinou a ser o homem que sou. Dos seus filhos eu sou o terceiro. João, João, meu pai, meu herói, tão guerreiro. O seu nome era João, dói meu coração só de lembrar das marcas em seu rosto, do seu olhar. João, João, João. Eu jamais vou esquecer dos bons momentos daquele tempo. Ouço sua voz no vento, eternamente irei te amar. João, João, meu pai, meu herói, ainda vou te encontrar. Pai, o amor que eu recebi hoje eu posso dar. Aprendi com o seu jeito de me amar. Amor de pai e filho não pode acabar. Por isso, pai, o amor que eu recebi hoje eu posso dar. Aprendi com o seu jeito de me amar. Amor de pai e filho não pode acabar. Pai, vou te amar pra sempre. Pai, vou te amar pra sempre. Yeah, yeah.

Alô, Carlos Pitt, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai, tudo bem? Tô chegando aqui com as novidades e vou começar falando de Munhoz e Mariano, que lançaram nesta semana o clipe e a música Pantera Cor-de-Rosa, que promete ser um grande hit nesse ano, viu? A composição é do Mariano com vários parceiros. O clipe foi gravado em um pavilhão de exposições em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com uma equipe técnica de 30 pessoas e simula um show. A dupla canta muito elegante, de terno e gravata, só aí já vale a pena assistir, e o roteiro traz um clima meio retrô, com cenas inspiradas em outros filmes, como Cantando na Chuva. É uma paródia da música tema do filme A Pantera Cor-de-Rosa e repete o pra dar, pra dar, pra dar, terminando com pra dar o que falar, né? O produtor Ivan Miyazato não aguentou e participa numa cena de dança vestido de Psy. Tá interessante, legal de assistir e a música vai pegar. Fernando Sorocaba gravaram um novo DVD essa semana aqui em São Paulo. Fernando Sorocaba é a dupla que mais investiu em estrutura de DVD até hoje. E esse já é o quinto DVD da carreira deles e foi baseado no que eles estão fazendo atualmente nos shows, né? Será a segunda vez que eles gravam DVD aqui na capital paulista e as participações devem ter trazido momentos bem interessantes. Estiveram dividindo o palco com eles Chitãozinho e Chororó, Marcos e Belucci, que são do escritório de Fernando Sorocaba, né? E Lucas Luco, a nova aposta da dupla. Como tudo deles é super, mega, master, blaster, deve vir coisas muito boas por aí, eu tô curiosa. Eu já comentei aqui sobre o trio Parada Dura, um trio de sucessos como As Andorinhas e O Telefone Mudo, formado lá em 1973 e que com a troca de alguns de seus integrantes acabou gerando uma confusão, pois havia dois trios Parada Dura. Bem, a justiça decidiu que o nome original fica com o trio formado pelo Mangabinha, o único membro original do trio, Leone e Leonito. O outro trio formado por Creone, Parreirito e Xonadão assumiu o nome de Trio do Brasil e vive uma nova etapa na carreira artística, contratados de uma grande gravadora carioca. Em parceria com a Talismã Music, né, que vocês sabem que é do escritório do Leonardo, o trio vai lançar o seu trabalho no início do mês que vem. O DVD comemorativo dos 40 anos conta com participações de Leonardo, Eduardo Costa, Cristiano Araújo, Bruno Marrone, César Menotti e Fabiano, entre outros. Vai estar legal. E para quem quiser conhecer o making of do novo CD de Paulo Júnior, o cantor produzido pelo Carlos Pitt, acesse www.tvcp1.com. Notícias sobre Carlos Pitt, sobre a carreira dele, o que ele anda fazendo, no carlospitt.blogspot.com.br. Gente, semana que vem eu volto. Até lá, hein? Beijão! Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas passam por aqui. Oi, gente, aqui é o Léo. Aqui é o Júnior. E um grande abraço a todos vocês que estão ligadinhos aqui no programa Carlos Pitt. Um grande abraço. Tô fazendo de tudo pra te mostrar o que é amor, o que é amar. Ah, você vai ver. Coração tá aberto, é só você falar. Hora, dia e momento pra me declarar. Pro mundo inteiro saber. Meu coração bate por você, sem você falta um ar, não consigo viver. Yeah, yeah, yeah. Com você tudo é lindo, é maravilhoso, me sinto feliz, só você tem um gosto que me dá prazer. Eu e você. Prazer. Tô fazendo de tudo pra te mostrar o que é amor, o que é amar. Ah, você vai ver. Coração tá aberto, é só você falar. Hora, dia e momento pra me declarar. Pro mundo inteiro saber. Que o meu coração bate por você. Sem você falta um ar, não consigo viver. Com você tudo é lindo, é maravilhoso. foi Deus quem te mandou. Tão perto de onde nasce o sol, é água corrente, chega assim tão envolvente, fico sem ar. Foi Deus quem te mandou. Perfeito como a natureza, é o meu frio, meu calor, semente do meu amor, espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu vivo você, respiro você, sou água de rio, querendo te encontrar, eu quero. Perfeito como a natureza, é o meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu vivo você, respiro você, sou a sucesso! Vanessa Martins, de autoria minha, essa música eu compus e ela gravou lindamente, maravilhosamente, né? Vanessa Martins, Água de Rio, pra você aqui no programa Carlos Pitt, aqui na sua rádio, fechando tudo e todas de hoje. Muito obrigado a você pelo carinho, pra toda a nossa rede, para mais de 115 emissoras, Brasil, Portugal, Paraguai. Obrigado a você que nos acompanha também via internet, é só procurar lá, programa Carlos Pitt. Acesse o site carlospitt.com, carlospitt.blogspot.com, no YouTube Carlos Pitt, no Twitter arroba Carlos Pitt, no Instagram. Olha só que beleza, hein? A você que nos acompanha, muito obrigado, ok? Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de sempre. Semana que vem, nesse mesmo horário, aqui na sua rádio, tem mais programa Carlos Pitt. Fiquem com Deus, valeu, valeu, tchau, tchau. Encerra agora a transmissão em rede do programa Carlos Pitt. Acesse www.carlospitt.com. Saiba tudo sobre o programa e fale com a gente. Até a próxima semana, neste mesmo horário, aqui na sua rádio.